Eu vou conversar agora com o Henrique Kawamura, ele que é coordenador do CPCOM, o Centro de Pesquisas Econômicas e Aplicadas, ali da UNILA, que faz pesquisas de preços, né, também, entre outros serviços aqui na nossa região. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes. E uma informação importantíssima aí, né, para quem deixou aí para comprar na última hora ovos de Páscoa, produtos de Páscoa, enfim. O CPCOM fez um levantamento e mostrou aí que na questão dos ovos de Páscoa tem variação de quase o dobro do preço entre um estabelecimento e outro? É, exatamente. A gente deixou para fazer essa pesquisa quase já na semana que antecede a Páscoa, somente para ajudar o consumidor a economizar, né, já que os ovos de Páscoa comumente são muito caros, né, os mercados estão fazendo promoções ou parcelamento do próprio ovo de Páscoa. Pois é, parcelamento. Isso me chama atenção, realmente. É, antigamente não tinha, e agora você pode pagar, tem um aviso enorme, né? Paguem até 10 vezes, enfim. E realmente está muito caro, né? Todo ano acaba sempre aumentando em relação ao outro ano. É, pela nossa pesquisa, a gente chegou a variações do mesmo produto entre o supermercado de até 89%, né, que seria a caixa de bombom de 300 gramas. É, mas os ovos de Páscoa, em geral, tem variações de 83%, por exemplo, nos ovos médios, né, com a gramatura de 225 a 350 gramas. Só para deixar claro, o mesmo ovo da mesma marca, entre um mercado e outro aqui da cidade, uma diferença de até 83%. 83%. Tá? É bastante grande. E alguns, que são os ovos de Páscoa que são mais demandados, principalmente, são os ovo de Páscoa infantil. Né, aqueles que tem brinquedinho, personagens, embalagem e tudo. É porque o adulto, né, acaba, se está muito caro, pode deixar o ovo de Páscoa. Agora a criança sempre quer. Né? E geralmente esse é o perigo, né? Porque teve uma variação grande, chegou a uma variação de quase 57% entre os supermercados de um mesmo produto. E em relação ao ano passado, os ovos infantis foram os que mais aumentaram em relação a 2018. Né? Teve um aumento de 28,1%. Muito cara mesmo, muito alta essa diferença aí no preço, enfim. Resumindo, para quem está nos ouvindo, né, aquela sensação que a pessoa tem quando chega ali naqueles corredores, né, repletos de ovos de Páscoa e produtos de chocolate, que, enfim, pessoas como eu precisam abaixar a cabeça, inclusive, para passar, a percepção que a pessoa tem de que as coisas estão mais caras, foi comprovada aí com esse levantamento? Ah, exatamente, sempre está muito mais caro, com variação significativa entre um mercado e outro, né? A gente acha que, não vou comprar aqui porque sempre está, o preço é tabelado. Não é tabelado, né? Às vezes na mesma rede esse preço ele pode diferenciar também. Pois é, atenção realmente aí ao fazer essa pesquisa. E vamos destacar também outros produtos típicos, né, dessa época do ano, né, porque a gente fala sempre de ovos de Páscoa e bombons, porque os chocolates, né, enfim, criou-se toda essa tradição de presentear chocolates, mas outros produtos também têm aumentos, têm variações nesse período, né? Peixes, por exemplo. O que é que vocês constataram? Sim, o peixe congelado, né, o filé de tilápia congelado, ele teve um aumento de acho que 3%. Já agora no começo da Semana Santa. O bacalhau, que é bem típico também agora da Páscoa, a gente não tem a variação em relação ao ano passado, mas a variação entre o supermercado nós temos. O bacalhau em posta, por exemplo, o preço do quilo pode variar de até 43,4%. E o bacalhau desfiado tem uma variação de até 133% entre os mercados. Né? 133%, impressionante. E também tem a questão da qualidade, né? A gente sabe aí que muitos desses produtos que chegam aqui, né, enfim, Brasil, né, no Brasil como um todo, numa região interior como a nossa aqui, né, varia muito a qualidade, enfim, vale a pena também averiguar com relação a isso. Produtos sazonais, vocês pesquisaram, né, questão da Páscoa, mas também foi feito o levantamento geral dos preços agora do mês de abril. O que foi constatado aí? Teve um aumento médio de 1,76% nos itens de cesta básica aqui em Foz? Exatamente, o índice geral foi de 1,76%, com algum destaque, né? Por exemplo, em aves e ovos, quase todos os itens aumentaram nesse período, em consequência da própria Semana Santa, né? Os ovos, por exemplo, aumentaram 9,4% e o frango 18%, né, nessa semana. As carnes em geral aumentou, diminuiu 1,3%, né? Obviamente porque em abril geralmente a demanda, quer dizer, perto da Páscoa geralmente a demanda por outras proteínas é maior. O feijão carioca continua ainda em alta, apesar de ter um leve recuo nesse mês. Mas a tendência é que esse aumento ainda, o preço alto, né, se permaneça ainda nos próximos meses. E entre as frutas, a melancia, já que está no final da colheita, já também teve um aumento de 19%. E a laranja também teve uma pequena alta de 3,3%. Eu noto, assim, quando, né, eu vou ao mercado, principalmente na terça ou na quarta, que são os dias aí que muitas redes fazem promoção de frutas, de verduras, eu noto que muitas dessas promoções não estão tão mais atrativas, digamos assim, como antes. Com relação a frutas e verduras, como você passou, até quais são os itens aí que tiveram menor queda ou maior alta também nesse período? O que vocês mediram quanto a esses produtos? Nas carnes, tivemos uma redução na carne de porco de 2%, a alcatra também está mais barato, cerca de 4%, e a costela, 4,5%. Agora, tem itens também, por exemplo, tubérculos, raízes e legumes, que tem um grande peso no nosso orçamento. A cebola teve um aumento bastante grande, e o tomate também. Mas é provável que nas próximas semanas a cebola já caia, porque muita cebola da Argentina está sendo importada. Então, ela vai começar a estabilizar os preços. E sempre frisando aqui aos nossos ouvintes que pesquisa é fundamental, né? Até pelas variações que vocês encontram entre um mercado e outro, enfim. Sempre dar uma olhadinha antes aí para não comprar gato por lebre. Exatamente. Nos produtos básicos, né, da cesta básica, você consegue fazer essa pesquisa no próprio supermercado, encontrando substitutos ou outras promoções. Agora, no caso dos ovos de Páscoa, vale a pena mesmo você fazer uma pesquisa no supermercado. Nosso boletim impresso, no final, nós temos uma tabela com o preço médio, né, de todos os ovos de Páscoa que nós coletamos nesse mês. Então, acho que por essa tabela você consegue saber mais ou menos se naquele mercado em específico o preço daquele ovo de Páscoa que você quer comprar ele está caro ou barato. Se ele estiver abaixo da média, então é um dos mercados que estão mais barato, né? Se estiver acima, vale a pena você pesquisar em outro supermercado para economizar. E quem está nos ouvindo agora e quer, inclusive, ter acesso ao boletim completo, como é que faz? Vocês disponibilizam no site do CPCOM? Como é que funciona? Isso, nós temos um site chamado cpcom.com. Lá tem todas as informações, o boletim completo com mais informações, com outras variações, está no nosso boletim impresso, nas redes sociais também. E nesse mês, nós vamos lançar também sempre um boletim em vídeo nas redes sociais, porque vai ficar um pouco mais interativo, um pouco mais fácil do consumidor se interessar por esse tipo de pesquisa. Então, entra nas redes sociais, o CPCOM no Facebook e no Instagram, que você vai ter lá um videozinho curto explicando essas variações. Pois é, eu até já dei uma olhada no vídeo que vocês produziram nesse mês agora, com o cenário bacana, né, explicando ali a questão. CPCOM, Centro de Pesquisas Econômicas e Aplicadas, da UNILA. Procure ali no Facebook, que você já vai localizar também a página oficial. Henrique Kawamura, muito obrigado pela participação aqui na RCI. Obrigado a vocês sempre. Posso só dar um recadinho? Por favor, rápido? Por favor. Nós lançamos agora, nesse semestre, o edital para mestrado em Economia, né? Então, quem quiser, estiver interessado a trabalhar com a gente, em fazer um mestrado, entre no site da UNILA, lá na página de mestrados, e serão muito bem-vindos, né? As inscrições vão até dia 20 de maio, tá? Para começo da turma, agora em agosto.